Casa de boa, no tédio da rua, assistir Netflix, fumei um naga, mas eu necessito de sair pra zoar. Abri meu WhatsApp, deu um salve nos parça, o Gabi falou, hoje tem rolê, me encontrar no posto que hoje dá bom. Eu falei, chamo o menino, ele disse que não, lá já vai ter um montão, isso tudo é novidade pra mim. Acabei de terminar, vem dessa vida de balada, nunca mais vou namorar, isso tudo é novidade pra mim. Acabei de terminar, vem dessa vida de balada, nunca mais vou namorar, nunca mais, eu nunca mais vou namorar, nunca mais. Só faz favor de me deixar. Nunca mais. Eu nunca mais vou namorar. Nunca mais. Vai. Ok. Olha como ela vem, ela vai. E se eu insistir, ela fica mais. Ela some no meio da fumaça e quando volta pro pai. Fica muito louca, beija na boca, grita bem alto até ficar louca. Briga com a amiga, arruma outra, quando ela bebe é outra pessoa. Quer falar com o Gabi, o Gabriel Fernando, as noites em São Paulo te valorizando. Loucura de viver e tá realizando, depois pergunta por que não tô namorando. Nunca mais. Tô com a dor de me deixar. Nunca mais.